tudo que você precisa pra ficar bem mais bonita. Aqui na Julie tem o melhor atendimento, mais conforto, minha amiga. Aqui na Julie tem qualidade, preço baixo e muita variedade. Aqui na Julie tem Julie Cosméticos, Calçadão das Laranjeiras 326 Centro. É aqui na Julie.